comando 61 no decolar 227, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, muito obrigado, ótimo dia. Igualmente. Tocou 1161, decola na sua escuta. Bom dia, 1161, no sobe 360, saída da Elvila. 360, é. O voo 1161, solicita manter para 180 por 15 milhas e a voz é para Dayão. Não ligou o 1161? Conseguiu. Manter para 180 por mais 15 milhas e depois Dayão, ok? Conseguiu. chama agora Recife, 1251, alterna 1-3-3-9-5. 251-3395. Bom dia, qual o número mesmo? Bom dia, é o 9574 Gol. Tá 9574, copia Fortaleza 370. Copia. Autorizado para Fortaleza, nível 370, via Zulu 19, após conforme plano de voo. Decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem, perfil de saída Momo, transição Fruti. Controle 120, decimal 8. Acione 5137. 370 Fortaleza, para Zulu 19, após a rota, 10, decola da 10, pula esquerda, Momo, Proti, 208-5137. 9574, cotejamento correto, informação Mike, chame pronto para o direcionamento. Mike, da noite. tráfego Salvador, boa noite, OTAN 9604, solicito autorização Fortaleza. OTAN 9604, informação Mike, Fortaleza, autorizado nível 3, 1-0. Decolagem, pistão 1-0, curva esquerda após decolagem, perfil de saída Momo, transição Froti, intercepta Zulu 1-9, segue conforme rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8, transponder 5140. 310, aprovado para Fortaleza. Decolagem pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, intercepta Zulu 19 após conforme plano. 208 é o controle, 5140 é o transponder, é o 9604, posição 1-1. Portão 9604 correto, portão 1-1, chame pronto para o estacionamento. Bora. puxa, questionamento, voo 9574, posição 8. 8, aprovado, chame táxi, voo 9574. Material chama para o táxi, 74. Gol 9574, táxi aprovado, pátio principal em Índia, até o ponto de espera, pista no zero, ajuste no 097, no ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8 decimal 95, gol 9557. Pátio principal, Índia, ponto 01895, 1018744. FM 9574. Autorizado até 154. O senhor descido para o nível de voo 050 na chegada. Desce na chegada até o 050, com vestido amarelo, o braço do mulher. Autorizado na posição e tapa. Autorizado e tapa, bravo, soldado, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, voo no 9574, ponto para pronto. Voo 9574, autorizando alinhar e decolar, pistão 0, vento calmo, ajuste no 0, 17. E 17, alinha, decola, pista 10, voo 574, 9574. Tá ok. Torre de Salvador, Golf XV Alpha no Pad 3. XV Alpha, Pad 3, prossiga. X-Ray Alpha, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, pinga número 4. Autorizado Golf X-Ray Alpha, chame para ingresso do pátio principal, Golf X-Ray Alpha. Chama. Gol 9574, decolado agora ao 57. Chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, Maria. Bom dia. 9574. 9574, sobe 370, você é da Momo, Vila. Beleza, Momo, tá presente? Teve. Centro solicita que voe posição Bangu. Voando Bangu, está presente, obrigado. Helicóptero de Salvador, voo Golf X-Ray Alpha, solicito autorização de ingresso no pátio principal, direção Finger número 4. Ingresso aprovado, Golf X-Ray Alpha, chame ao término, portão 04. Chama lá, senhor. Voo 9574, chama agora Recife no 26.85, alterno no 2545. No 2685, alterno no 2545, voo 9574. Tá, Mike Alfa Eco, bom dia. Mike Alfa Eco, bom dia, prossiga. Solicito autorização para reboque aqui da posição número 12 na remota para a posição número 3 do pátio 1, por favor. Muito bem, Mike Alfa Eco, da remota do pátio principal para o portão 03, é isso? Afirmativo. Só um minuto. 9604, eu sou no Salvador. Solo. Aqui eu fui autorizado o reboque da remota do pátio principal para portão 3, mantendo escudo constante ao meu término. Mike Alfa Eco. Ok, obrigado, Sérgio. Sorry, Salvador, voo Golf X-Ray Alpha, informa o Sérgio Reboque, bom dia, obrigado. Obrigado, X-Ray Alpha, obrigado, bom dia. Quest completa o final, chama 2-5-8-9-5. 2-5-5, bom trabalho. Oi, Salvador, é o Papa Romeu Bravo do Leste, final do ILS X-Ray Down the Zero, estado de casa. Bom dia, Papa Romeu Bravo, Zulu Eco, tráfego ainda 9 estado, ajuste no 07. Continue a aproximação. Reporte quando avistando o trem baixo travado, Papa Romeu Bravo, Zulu Eco. Passaremos para Zulu Eco. 9604, aguarde um minuto para o posto. Aguarde, 9604. Salvador, Oceanário 6251, bom dia, informação, Mike. Bom dia, 6251, aguarde cópia para Guarulhos. Por gentileza, prepare saída da El Transição Mótiva, 6251. Da El Mótiva, aguardando. Tá, Mike Alpha Echo na escuta. Na escuta, prossiga. Mike Alpha Echo, por gentileza, qual a sua posição? Estou aqui entre o finger de número 7 e 6. Copiado, Mike Alpha Echo, chame o término do reboque. Ok, ciente, pode prosseguir, confirme? Afirma, por gentileza, autorizado seguir, chame o término. Ok, obrigado, ciente. 9604, portão 11, autorizado pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi, está 9604. Meu Bravo Zulu Eco, tráfego agora avistado, pistão do zero molhado, ajuste no 017. Confirme, avistando o trem baixo travado, tio. Afirmativo, tio. Meu Bravo Zulu Eco, pouso autorizado, pista 10. Vento 0, 10 graus, 02 nós, pista molhada. Autorizado, pouso 10, Bravo Zulu Eco. 6251, pronto para cópia? Pronto, cópia, 51. Oceano 6251, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, Viator, segunda 0, até Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída da El, transição Mótiva, controle 120, decimal 8, transponder 5143, Oceano 6251. Barulhos 360 para Zulu 10 até Taubaté, 10 direita da El Mótiva, 208. 143-6251. 6251 é saída da El, transição Mótiva. Da El Mótiva, positivo. 251 foi incorreto, por gentileza, saída da El, transição Mótiva. Da El com todas as restrições de nível da carta, após da El vou à posição Leda, após Leda vou à posição Mótiva. Estamos cientes, ó. Da El, transição Mótiva, 6251. Correto, Oceano 6251, portão 5, chame pronto para o pushback acionamento. Para. Bravo, Zulu Eco, no solo ao Zulu 4. Libere a pista próxima interseção à direita e chame solo em 1, 2, 1, decimal 9. Primeira direita, 2, 1, 9, Bravo, Zulu Eco, obrigado. 4, 13, 50, Salvador com 3, 4 a bordo. Por gentileza, confirme 034 a bordo. 134 a bordo. 134, copiado. O TAM 9604, tem táxi aprovado até através do portão 612. Chame através do portão 612 para prosseguir com o táxi 9604, destino 017. 1-0-7, tem limitáxi através do portão 612, o TAM 9604. Solo, o Papa Romeu Bravo Zulu Eco, boa. Bravo Zulu Eco, boa, confirme Pátio Celestino, parte 3, já. Afirmativo. Bravo Zulu Eco, autorizado Alfa Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, Bravo Zulu Eco. Alfa Kilo, ele vai estar aqui só o sinalizador, Bravo Zulu Eco. Tá 9604, livre via pátio principal e Índia, até o ponto de espera que está no 0, ajuste no 0 no 7. No ponto de espera, quando pronto, chame torre em 1 no 8, decimal 95. O 1017 no ajuste, atento somente a um aeroporto da companhia, agora terminando o reboque no portão 03. Ok, então atento a aeronave da companhia no portão 03, tem livre táxi até o ponto de espera da 1 no 0. Quando lá chama na torre em 1895, alta 9604. Solo Salvador, tá, Mike Alfa Eco, informo, término do reboque, muito obrigado, bom dia. Obrigado, Mike Alfa Eco, obrigado, bom dia. Torre Salvador, boa noite, é o TAM 9604, com a espera no zero, pronto. TAM 9604, autorizado a alinhar e decolar a pista no zero, vento 360 graus, 04 nós. Alinha e decola, dá no zero, TAM 3604. 604, decolado aos 20. Chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 9604, 310, via, saída da mão. 9604, só não abrir a linha de guarda-flor aqui, garantido. Mantenha a saída da guarda-coordenação com o centro 9604. Salvador, 9606. Bom dia, prossiga. Bom dia, informação Mike. Está no 02. Foi autorização para Fortaleza. O 9606, eu tenho um plano do senhor aqui para 5 horas Zulu. Por gentileza, o senhor pode confirmar o Wanderer que foi apresentada? Eu vou confirmar aqui, mas o novo horário seria 0740 do Lu. 0740, sim, eu vou entrar em contato. Por gentileza, saberia informar em qual sala é esse CDLA foi apresentado? Só vou confirmar com a empresa aqui, já é só. Ok, então. Papa 9606, voltando. Quem para o solo, Salvador? Papa 9606. Prossiga, senhor. A gente tinha contato com a empresa que falou que o plano está como repetitivo e foi apresentado a LA aqui em Salvador mesmo para 0740 e nosso slot para pouso lá em Fortaleza 0923. Obrigado, senhor. Eu acabei de checar, já o seu plano já está aprovado. O senhor está pronto para cópia? Pronto para cópia, 9606. 9606 autorizado para Sierra Bravo Foxtrot Zulu via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 370. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frutti. Controle 120.8, transponder 5105 da 9606. Autorizado Fortaleza, 370, conforme o plano, decola da 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Frutti. Controle 208, transponder 5105 da 9606. 5105, cotejamento com a reta, TAM 9606, portão 2, chame pronto para o push.